Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor. E nós vamos pedir ao Senhor que nos fale claramente: Senhor, em que assunto, em que área, o meu comportamento em casa, meus relacionamentos, em que questão eu não tenho te honrado? Tem alguma coisa, Senhor, que eu posso te honrar mais? Tem alguma forma de pensar, de sentir, de falar? Tem algum envolvimento, tem algum interesse, tem algum hobby, tem alguma forma de gastar o meu tempo, tem uma forma de gastar o dinheiro, tem alguma forma de aplicar o que eu tenho, o que eu conheço, o que eu sei, minhas capacidades? Tem alguma coisa que está acontecendo e que desonra o Senhor? Eu estou pedindo ao Senhor para me mostrar, porque eu decidi no meu coração te honrar em tudo. E eu vou experimentar o que a tua palavra diz: os meus celeiros se encherão. E não é só dinheiro, não é só alimento, não é só provisão material, é em todas as áreas da minha vida. Minha alma, eu preciso de mais alegria, eu quero meus celeiros de paz inundados, transbordando. Eu quero meu celeiro de segurança transbordando. Eu quero firmeza para estar plantado na rocha, na tua palavra, descansado. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite que o Senhor aumente a nossa alegria em descobrir formas simples de te honrar. Queremos descobrir, queremos ser iluminados pelo teu Espírito em coisas simples, mas que se tornam importantíssimas, prioridade, primícias para nós, que não abrimos mão de forma alguma, porque vamos honrar ao Senhor. Mostra-nos também qualquer coisa que tenhamos e fazemos e vivemos sem nem perceber e que desonra o Senhor, porque nós disponibilizamos nosso coração para te honrar em tudo. Diga isso ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Significa se honrar ao Senhor. Então virão bênçãos, elas nos acompanharão. A maior bênção é a presença dEle. Essa é a bênção que origina ou que gera todas as outras. Não nos interessa ter só uma das bênçãos secundárias de Deus. Nos interessa ter a presença dEle na nossa vida, na nossa família. Não religião, não atos religiosos, mas uma vida de honrar ao Senhor. Ore ao Senhor. E nós vamos cantar, continue com seus olhos fechados, nós vamos cantar essa música. E você vai separar uma oferta ao Senhor. Nós vamos trazer e consagrar nossos dízimos. E você virá, Senhor, dizendo: Senhor, eu quero te honrar com tudo. Não é só com o meu dinheiro, mas eu quero te honrar nas finanças. O Senhor tem me dado muito mais do que eu necessito para viver. Eu não tenho trazido no teu altar as primícias, ou eu quero aproveitar esta oportunidade para te ofertar como um ato profético, como um ato sobrenatural de honra ao Senhor com os bens que tens me dado. Mas Senhor, eu quero te honrar com todos os meus atos, com as minhas atitudes, com as minhas reações, com meu marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os funcionários, com os clientes, com os vizinhos. Senhor, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, eu quero te honrar, fazendo aquilo que te agrada, cultuando o Senhor, ouvindo a tua voz, obedecendo a tua voz. Eu quero te honrar, Senhor. Bendito é o Senhor. Levante as tuas mãos a Ele. diga mais uma vez: Senhor, eu quero ser levado pelo teu Espírito, como teu sacerdote, a te honrar em pequenas coisas, Senhor. Perdoa-me naquilo que eu não tenho te honrado, e às vezes é até por desobediência, muitas vezes é por desconhecimento, mas perdoa-nos. E nós dispomos nosso coração para te honrar, Senhor. Nós queremos te honrar. Te honrar com tudo, com a forma de falar, com os cânticos, com as decisões, com as prioridades, com a agenda, com a administração do tempo, com a dedicação no conhecimento da tua palavra. Te honrar, em primeiro lugar, te honrar. Porque eu sou teu sacerdote. E eu quero te honrar. Que coisa linda a história de Jeremias decidindo te honrar. Que coisa linda o pai de Jeremias honrando ao Senhor com o sacerdócio. Que coisa linda, Senhor, nós queremos te honrar como sacerdotes do Senhor. Leva-nos, Senhor, a experiências simples, como a irmã do doce de Jaca, que foi ali só para me honrar. Que cada um de nós tenhamos, Senhor, um docinho para honrar ao Senhor. Uma coisa simples, humilde, mas de coração para honrar ao Senhor. Cada dia mais honrando ao Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Não é nem por interesse de coisas que precisamos, Senhor. Porque a nossa maior alegria é te honrar. Te honrar. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o Senhor.